apresenta Mais Que Cozinha Maravilhosa, hein, Lacarte? E hoje, aqui na Rádio Paralela, como todas as sextas-feiras, cá está o mestre em artes culinárias, Januário Alacarte. Tudo bom, Januário? Cadê aquele sujeito que fica perturbando tudo aqui, Barbosa? O que tem, Januário? Mandaram ele embora. Que maravilha. Maurício detonaram o cara. Detonaram o cara, o quê? Ele foi embora na barca. Não, que barca, nada. Januário, o Maurício está em São Paulo. Mas ele fica lá? Não fica nada. Não me diga que vão trazer ele de volta. Não, nem isso não. Pelo amor de Deus. Vai estar representando o nosso programa numa palestra de rádio para profissionais em São Paulo. E volta amanhã, tá bom? Ah, meu Deus do céu, felicidade pobre dura pouco. Não, Januário, vamos ao trabalho. Vamos trabalhar, Januário. Qual a receita que você vai ensinar hoje? É você que vai anotar, Barbosa? Sou eu que vou anotar. É você que vai comigo? E você que vai, Januário? Vamos lá. Hoje nós vamos ensinar aqui, Barbosa, uma receita prática, barata, dinâmica, saudável, maravilhosa, etc, então. Eu tô curioso, receita com essa bola toda, qual é a receita? Vamos lá, Barbosa. Vamos lá. Língua de siri ao molho de jupinfa. É um prato dos mais simples, maravilhoso. Opa, senhor Januário Alacarte. O que foi, Barbosa? Língua de siri ao molho de jupinfa. Exatamente. Que é isso, Januário? Barbosa. Língua de siri é língua de siri, meu. Sim. Ou você acha que siri não tem língua? Ah, meu, claro que como tem. Como é que você acha que eles comunicam com a siri? Tá bom. É língua de siri mesmo. Tá bom. Agora, e esse molho de jupinfa? De onde é que sai isso? Ah, senhor, molho. Sai do pé de mirfânia. Pega um pé de mirfânia e recolhe lá as jupífias. Sim. Vamos lá, então. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Lápis e papel na mão. Tá. Anote bem, hein, meu amigo, amiga. Modus preparandi. Pegue uma língua de siri. Tá, pegue uma língua de siri. E coloque sobre ela algumas rodelas de cebola. Pega uma língua de siri e coloca sobre a língua algumas rodelas de cebola. Após esse feito, amasse 5 batatas inglesas e despeje o amassado sobre a língua de siri. Amasso 5 batatas inglesas. Pera, deixa eu anotar aqui, Jorge. Tá muito calma. Rápido, vamos lá. Tá rápido, amasso 5 batatas inglesas e despeje o amassado sobre a língua de... Tá ok. Em seguida, coloque algumas rodelas de pepino sobre a língua do siri. Para. Vou colocar tudo isso aí em cima da língua do siri, mas que tamanho é essa língua desse siri, ô Januário? Ô, Barbosa, aí é que tá o detalhe. Tem que escolher um siri fofoqueiro. Siri fofoqueiro? É, tem que ser aquele siri linguarudo, não é? Ah, meu Deus do céu. Que dê pra colocar tudo em cima da língua dele. Ah, tá bom, Januário. Aquele siri, tá bom. Quando morrer, vai ter que encomendar um caixão pra levar só a língua. Tá bom, Januário, tá bom. Vamos lá. Vamos em frente. Em seguida, corte. Anota aí, Barbosa. Já tô anotando. Corte. Algumas rodelas de tomate. Pera, já sei. E coloca tudo em cima da língua de siri. Negativo? O tomate coloca de lado. O tomate coloca do lado coloca da língua. Coloca encostado assim na língua de siri. Tá bom. Se você mandar colocar mais alguma coisa em cima da língua desse siri, eu acabo com essa receita, Januário. Calma. Para de me embromar, Januário. Aí acaba. É. Então pode acabar. Tudo bem. O que é isso? Até sexta-feira que vem, então. O que tem que colocar mais em cima da língua de siri? Por exemplo. Folhas de alface. Não, as folhas de alface. Acabou, Januário. Não, você tá me enrolando. Januário, deixa. O pessoal quer comer, Não quer comer nada, Januário. Paralela.